Na frente continua a Noruega com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Portugal está no segundo lugar com 7. A Dinamarca tem 6, mas menos um jogo realizado que Portugal. Tal como a Noruega, Portugal é a única equipa já com 4 jogos realizados. Portanto, Noruega 9, Portugal 7, Dinamarca 6, Chipre 1 ponto e Islândia 0. Em sub-23, Portugal garantiu também ontem o apuramento para as meias-finais do International Challenge Trophy. Venceu por 2-0 a Irlanda do Norte em jogo realizado no Cartacho, na terceira e última jornada do Grupo C. O primeiro tento foi obtido num contra-ataque rápido aos 63 minutos, com Orlando Sá isolar-se após um salto de bola no meio-campo. Aos 77 minutos, Castro fixou o resultado após um grande golo de longe. Portugal, primeiro no Grupo C, com 7 pontos, completou a fase de grupos sem conhecer a derrota. Empatou 0 com a Polónia e goleou por 7-2 o país de Gales. E ontem venceu a Irlanda do Norte por 2-0. As meias-finais desta competição, organizada pela Federação Inglesa 2 em 2 anos, estão previstas para fevereiro e março de 2011. A final vai ser em maio ou junho do mesmo ano. Voltando aos séniores, vamos aos resultados dos outros grupos. No grupo A, a Turquia perdeu no Azerbaijão, 1-0. A Alemanha ganhou 3-0 no Cazaquistão, como seria de esperar. E Bélgica e Áustria empataram a 4 bolas. Foi o grupo dos resultados algo estranhos. Grupo B, destaque para o empate entre a Eslováquia e a República da Irlanda, 1-1. A Rússia foi ganhar na Macedónia por 1-0. Grupo C, Estónia 0, Eslovénia 1. A Estónia tinha ido ganhar à Sérvia, perdeu em casa com os eslovenos. O Itália-Sérvia, vamos falar sobre esse jogo mais à frente. No grupo D, a França voltou a vencer, 2-0 ao Luxemburgo em casa. No grupo E, goleada da Holanda, 4-1 à Suécia. A Finlândia perdeu em casa com a Hungria, 2-1. Grupo F, a Grécia, de Fernando Santos, ganhou em casa Israel por 2-1. Grupo B, Suíça 4, País de Gales 1. E a Inglaterra empatou em casa com Montenegro. Montenegro continua a surpreender, ainda não perdeu nesta fase de qualificação. Grupo A, Dinamarca 2, Chipre 0, Islândia 1, Portugal 3. E no grupo I, a Espanha, campeã mundial, ganhou com dificuldades à Escócia, 3-2 em solo escocês. O Itália-Sérvia não se realizou. Terminou logo aos 6 minutos de jogo. O árbitro decidiu interromper o jogo logo aos 6 minutos, depois de consultar os capitães das duas equipas, devido aos incidentes causados por adeptos radicais sérvios nas bancadas do estádio Luigi Ferraris, em Génova. Os fãs sérvios já tinham provocado distúrbios no centro da cidade, arremessaram pedras e foguetes, atos que repetiram à entrada e no interior do estádio. Estas ações levaram um atraso de meia hora no início do jogo, o qual só durou, como já disse, 6 minutos. As autoridades policiais italianas detiveram 17 cidadãos sérvios, nos quais se incluiu um líder da claque Tigres de Arkan, nome de um conhecido criminoso de guerra no conflito da ex-Jugoslávia. O nome verdadeiro é Ivan Bogdanov, de 30 anos. Há ainda registro de 16 feridos, incluindo 2 polícias. Entretanto, a UEFA só vai avançar com qualquer ação disciplinar após receber o relatório do delegado. O organismo vai agora receber o relatório das mãos do georgiano David Petriashvili e ouvir o árbitro do encontro, o escocês Craig Thompson, antes do comitê disciplinar se reunir a 28 de outubro, para tomar uma decisão. A decisão que poderá passar, entre outras deliberações, pela atribuição da vitória à seleção italiana por 3-0 na referida partida. Tiago Pires está fora do Rip Curl Pro Portugal, oitava etapa do circuito mundial na SP de surf. O português foi eliminado na segunda-feira pelo norte-americano Brett Simpson na segunda eliminatória. Na praia de Supertubos, em Peniche, durante os 30 minutos do 12º hit, Tiago Pires conquistou 10,6 pontos, mas ficou aquém do registro obtido por Simpson, que somou 14,27. Kenley Slater, líder do circuito mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final da competição, juntamente com o sul-africano Jordi Smith, o australiano Adrian Buchan e o francês Jeremy Flores. O Benfica vai iniciar a defesa do título de campeão europeu de futsal frente ao Economac da Sérvia, ao Team Liv da Ucrânia e ao Nacional Zagreb da Croácia. Isto no grupo A da ronda de elite. O Benfica, que venceu a Taça UEFA Futsal na última temporada, vai defrontar as três equipas entre os dias 20 e 28 de novembro, na cidade sérvia de Kragujevac. O sorteio realizado na segunda-feira em Lyon, na Suíça, ditou ainda que Sporting vai jogar no grupo D, juntamente com os espanhóis do El Pozo Murcia, favoritos, os checos Erapac Shrudin e os romenos Siti Târgu Mureș. Os encontros da PUM estão também agendados para os mesmos dias, entre 20 e 28 de novembro, vão ser realizados em casa, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures. No handball, o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Dunaferr da Hungria, o Madeira Sado, o Bregenz da Áustria, na terceira ronda da Taça HF de handball. Foi o que ditou o sorteio realizado em Viena, também na segunda-feira. O Porto atua na primeira mão na Hungria, a 20 ou 21 de novembro, recebe uma semana depois o Dunaferr, na segunda mão. O Madeira Sado, por sua vez, recebe primeiro o Bregenz e desloca-se à Áustria a 27 ou 28 de novembro para decidir a passagem aos oitavos de final da Taça EHF. Quatro dos 12 golfistas que recentemente deram a Ryder Cup à Europa vão marcar presença na quarta edição do Portugal Masters. Ao inglês Ross Fisher, ao espanhol Miguel Ángel Jiménez e aos irmãos italianos Eduardo e Francesco Molinari, que se destacaram na equipa europeia capitaneada por um escocês Colin Montgomery, junta-se ainda os dois vencedores do Portugal Masters em 2007 e 2008, Steve Webster e Álvaro Quirós, respectivamente. O grande ausente vai ser mesmo o inglês Lee Westwood, campeão em 2009 e próximo número 1 mundial, devido a uma lesão que o inglês tem no tornozelo direito. Nelson Oliveira vai atuar pela Rádio Shack na próxima temporada. O ciclista português foi ontem confirmado como o sexto elemento luso da equipa norte-americana. O Nelson e o irlandês Philip Deignan assinaram acordos com o diretor desportivo Joan Brunel. Eles têm muito potencial e enquadram-se no nosso grupo de corredores mais experientes. São dois dos seis novos ciclistas para 2011, afirmou Brunel, diretor da formação texana. No mês passado, Manuel Cardoso também já tinha assinado, e assim o norte-americano Lance Armstrong, conta já nas suas fileiras com os atletas portugueses Sérgio Paulinho, Tiago Machado, Manuel Cardoso e Nelson Oliveira, além do agora técnico José Azevedo e do mecânico Francisco Carvalho. Nelson Oliveira, que é um dos muitos nomeados, para já, aos prémios da Confederação do Desporto de Portugal. Os judocas João Pina e Thelma Monteiro, o tenista Frederico Gil e as canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos estão também na lista. É da competência de cada federação indicar um nome para cada categoria e um júri formado por diversas personalidades ligadas ao desporto vai selecionar os 5 finalistas de cada uma, de cada categoria, os quais serão anunciados a 6 de novembro. Depois segue-se uma votação do público e a 16 de novembro, 10 dias depois, ficam-se a conhecer os vencedores em cada categoria, numa gala da Confederação de Desporto de Portugal a realizar no Casino do Estoril. Foi a última notícia de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!